é o horizonte sujo, passa. Monte seu bonde e faz sua caça. Siga por onde esse bonde passa. A rua abraça. Sou rejeitado pelo meu perfil. Filha da puta não admitiu. Bota a cara na pista, vista a camisa, depois se assista. Horizonte sujo anda, os moleque liga, liga, desanda. Bate no rádio, cadê os parça da função? Estica dois, desce três cachos, me dá um latão. Foda mesmo, realidade pura, salve, salve cultura. Quem diz lutar pela rua, dor de abriga a rua. Sem rótulo, mente aberta, clareza. Pode até perder a noção, mas continua dono da própria cabeça. Guerreiro que luta só com espada, tá fudido. Facilidade sim, mas não pra vencer o inimigo. Aqui o clima é quente, frio e sem sentimento. Senhor, guarda meus irmãos nesse horizonte cinzento. Propaganda e sujeira pra todo lado. Traficantes disputam clientes com soldados. Aqui se vende mais drogas do que livros. Televisão tem mais audiência que escolas. Alguém pede esmola, pastor enriquece. Prefeito promete, eleitor esquece. O meu povo carece de informação. Pergunte quem eles conhecem, Marighella ou Faustão. Enquanto isso a bola rola no Mineirão. Pra quem fica em casa, novela é a distração. Alienação propagada via Globo. Me sinto um selvagem neste admirável mundo novo. Vejo a maldade num belo horizonte. Cadê a bondade? Por favor, me aponte. Pois estou às cegas numa justiça cega que prende quem não arrega e protege quem te nega. Sou negado, intransigente, demente, sem semente. Sangue calente nessa terra fértil quente. Onde cresce os filhos da rebeldia? Notifia, anistia, anarquia. Sorria! Cê tá sendo enganado, cortado sem anastasia pelo safado eleito. Desse jeito eu rejeito, nunca aceito, não terá o meu respeito. Esse é meu preconceito. Preconceito formado. FDP, se proceder, não vou ceder, não vai dar nada, proceda. Pra entender o horizonte cinza propício a choro. As cores estão mortas, mesmo assim eu as coloro. See?